Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar e comentar. Eu sou a única pessoa que tirou óculos para ler. Eu vou tirar óculos para ler. Eu quero cumprimentar aqui o Laércio Tomé, que é presidente da Tomé Participações S.A., e que demonstra um compromisso de um empreendedor com a questão social. É fundamental essa visão dos empreendedores do nosso país. Pensar no processo de crescimento, de desenvolvimento, geração de renda e empregabilidade da nossa sociedade. Então, o empreendedor que tem visão social dentro do nosso mercado é um empreendedor que deve ter destaque, deve ter respeito e tem o nosso respeito, muito especialmente dentro da Petrobras, pelo envolvimento com a nossa cidade. Então, parabéns, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui hoje neste ato. Quero cumprimentar Arie Beneguinos, é isso? Falei errado? Beneguinos? Benegomos, porque falar é uma das pessoas erradas, não é bom? Arie Beneguinos, é o diretor operacional da Technic Brasil, obrigada pelo nome, né, que dá um trabalho danado para ler. Francisco Gandra, gerente administrativo financeiro do consórcio Tomé Technic. Cumprimentar Carlos Alberto, gerente de comunicação da Petrobras, da refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, representando o William, meu amigo, companheiro da jornada. Obrigada pela sua presença, pelo envolvimento. Oswaldo Celso Rebonato, que é gerente de implementação dos empreendimentos para a refinaria, e dizer para você, aproveito assim, quem é de Batão, aqui levanta a mão. Ótimo. Vocês já ouviram falar da ponte preta? Já ouviram, né? Que a prefeita tem que resolver o negócio da ponte? Então, não é a prefeita, é este cidadão aqui, olhem bem para ele, o Oswaldo Celso Rebonato. Porque aquela ponte que foi construída ainda no período do Império em Cubatão, e construída pelo governo para condução de água, ainda a antiga companhia de água, que levava água para a cidade de Santos, quando ela começou a dar problemas, que não era no meu governo, ainda na década de 90, ninguém falou nada. Quando eu assumi, a ponte é minha. Tu pergunta, a ponte é da Sabesp? Não, a ponte é minha, imagina, tu não vem com a ponte. Pelo Estado, você é dono da ponte? Não, que aí a ponte não é minha. Ninguém é dono da ponte, coitada da ponte, né? Órfã, sobrou para o governo municipal a responsabilidade da cidade, com seus cidadãos, com as suas cidadãs, de resolver o problema da ponte. E o município não pode parar uma obra de uma escola, do Parque Minas, de uma cidade que está sendo reconstruída a duras penas, retirar dinheiro para construir uma ponte, gastar milhões de reais numa ponte. E ela só foi possível porque a Petrobras, além de ser uma das maiores empresas do mundo, é também uma empresa de caráter social e construindo uma parceria com a refinaria Petrobras de Cubatão, com a Minas e a NM, que é uma empresa também do mercado de Cubatão, a ponte será construída. Só que, por que eu digo que ele é o responsável pela ponte? Porque a parceria é assim, alguém faz um projeto, não um projeto que custa R$1.000, não, é um projeto de quase R$200.000, é um grande projeto, porque tem que calcular todos os impactos de uma ponte que tem a extensão de uma margem a outra de mais de 75 metros, portanto é um grande projeto. E o responsável, na verdade esse mocinho que está aqui, sabe esse engenheiro que está sentado aqui, que tinha disfarçado, é ele, né? Responsável pela elaboração do projeto da ponte. A Usiminas entra com o aço, que é a matéria-prima, e a NM entra com a mão de obra. Com muitas mãos, com parceria, com responsabilidade, a gente muda a nossa cidade. Imagina que nós não precisamos parar o Parque Anilinas, não precisamos parar as obras da cidade, as praças, as UBSs que estão sendo reformadas, os projetos sociais que nós temos no município, mas contamos com essa parceria. Eu estou partilhando isso com vocês, trabalhadores que entram agora no mercado de trabalho e que têm uma responsabilidade também de formar cidadãos na cidade, que a fala de vocês nesse mercado também constrói essa cidade solidária e nós estamos trabalhando para que seja uma cidade cada vez melhor, cada vez mais justa, cada vez mais humana, sensível e solidária. Quero cumprimentar aqui especialmente, que é o nosso secretário de governo, mas vem da área da indústria, trabalhou muitos anos na indústria, que é o secretário Vito Gonzalez, é secretário de desenvolvimento, portanto ele está exatamente na pasta que cuida da questão do desenvolvimento. Desenvolvimento para nós é emprego, é inclusão social, é qualificação. E o Benito, além de ser professor universitário, além de ter toda uma experiência na indústria, ele hoje é, dentro do governo, alguém que veste a camisa da cidade de Cubatão, alguém que contribui, alguém que é um construtor de pontes do governo com as empresas e com a sociedade. Então, em nome do Benito, nosso secretário de governo, eu quero cumprimentar todos os representantes do nosso governo que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os 41 formandos do curso pelo Senai, nesse consórcio Tomé Technique, e dizer para vocês que o quanto é importante isso. É um marco na história do Cubatão. Eu não sei exatamente o tempo que cada um de vocês mora nessa cidade. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, minha avó nasceu aqui, minha tataravó nasceu aqui, assim foi. Mas Cubatão foi uma cidade que cresceu, produziu riqueza, e essa riqueza nunca ficou na cidade. É uma cidade que gerou muito emprego e os empregos não ficaram, os trabalhadores da cidade. É essa história que nós estamos mudando, é esta história que cada um que está sentado aqui é protagonista desta mudança. Cada um que está sentado aqui e cada uma que está sentado a essa poltrona. É protagonista dessa mudança de concepção de cidade e de crescimento econômico e desenvolvimento humano. Não queremos mais que Cubatão cresça, gere riqueza e venda para o mundo inteiro, mas o nosso povo continua sentado nos trilhos, vendo o crescimento passar, ter acesso a este crescimento. É isto que está sendo mudado agora. Isto não se pega. Não é uma obra que você toca. Não é uma obra que você vai tirar foto. Mas é aquilo que o Benito falou. São indicadores com nomes. Vocês têm nomes, constroem essa história e nós gostaríamos de acompanhar. Nós gostaríamos de, daqui a alguns meses, a gente acompanhar como está a vida de cada um de vocês. Acompanhar que vocês, por exemplo, fizeram a opção por continuar se qualificando com outras modalidades, em outros cursos, em outras áreas. Que vocês se preparem cada vez mais para esse capitalismo competitivo que este mundo da contemporaneidade vive hoje. É um mundo extremamente competitivo. E se você não se preparar para essa competição, você só a dor da exclusão, a dor do desemprego e que advém dela todas as demais dores que a gente conhece muito bem. Portanto, eu quero parabenizar, assim, muito especialmente, a dedicação, a esperança, o empenho desses 41 formandos de hoje. Quero cumprimentar em nome de dois que foram colocados assim, que são os que foram melhor qualificados, com melhores notas, mas não quero que entendam que estes dois sejam os únicos, são os 41. Mas para representar a todos vocês, foi passado que tem dois formandos aqui, nota 10. Ser nota 10, assim, o cara queria e precisava, Tomé, de uma oportunidade. E essa oportunidade foi dada e ele agarrou essa oportunidade. Bom, são esses três trabalhadores aqui que representam a todos vocês e a todos os outros que esperam por uma oportunidade. E com certeza vamos abrir espaços para que eles tenham essa oportunidade. E eu queria dizer para vocês o seguinte: é a área da construção civil que constrói o desenvolvimento da nação brasileira e de qualquer nação. É pavimentando o chão, é cortando madeira, é juntando cimento, é armando aço que constrói um Brasil melhor, uma sociedade melhor. E são as mãos de vocês que estão ajudando a construir este Cubatão melhor, este Brasil melhor. Parabéns a todos vocês, muito obrigada.